Diz Mulher está no ar mais uma vez. Dessa vez a gente vai comentar alguma história que tá rolando há uma semana aí na internet, nas redes sociais, em todo canto, envolvendo alguns atores globais. Mas para isso eu chamei Virna Benevides. Oi, Virna. Oi, gente. Boa tarde. A Virna é professora, não é isso? Me fala aí um pouquinho de ti. Deixa eu falar. Eu tô no mestrado. Eu tenho graduação em comunicação social pela Unifor e passei do mestrado para estudos urbanos na UFRN. Fui fazer lá, que é uma área que não tem aqui em Fortaleza, e eu acabei fazendo lá, mas a minha pesquisa é aqui. E aí eu passei o primeiro ano pagando as disciplinas em Natal e no Rio Grande do Norte, e agora no segundo ano estou aqui de volta para fazer o campo da pesquisa. Estou acompanhando agora na Unifor algumas disciplinas de comunicação e novas tecnologias. Esse assunto foi bem pertinente essa semana durante as aulas, e é isso. E aí, para quem está por fora, então vamos... situar. Vamos situar todo mundo, né? Essa semana começou a sair nas redes sociais e na mídia a separação do José Loreto e da Débora Nascimento. São dois atores de cinema, de TV, que estavam casados há alguns anos, tinham uma filhinha de 10 meses. E com essa separação surgiu toda uma polêmica de que a Marina Rui Barbosa estaria envolvida nessa traição. Sim, meu povo, por que vocês vão comentar isso, essa fofoca ou besteira? Ou besteira nada, né, Virna? Do jeito que foi colocada, a Marina Rui Barbosa sempre como, inclusive nos títulos das notícias, né, como pivô da separação, como causadora disso tudo, e o que realmente estava acontecendo, que era o casal que estava se separando, e o homem que seria o causador verdadeiro disso, acaba sempre ficando de fora. Eu vi essa semana que a Marina ficou, inclusive, nos Trend Topics do Twitter Brasil. E que absurdo, né? A menina negou o que tinha acontecido, falou, ela também é uma mulher casada e tal, mas mesmo assim, várias famosas deram um follow nela no Instagram, ninguém sabe se isso foi agora, se não foi, se é verdade, se não é, mas como a proporção que isso toma nas redes sociais e nas matérias de fofoca e etc. E como isso não é besteira, a gente pensando no sentido de como as mulheres são expostas na internet e na mídia de maneira geral, e os homens ficam ali num lugar muito confortável, né? O José Loreto acabou que não estava sofrendo nenhum tipo de ataque, de retaliação, de nada, enquanto a Marina e a Débora estavam sendo super expostas. E isso é uma coisa que acontece recorrente na vida da mulher, né? Na história da mulher. E quando existe essa exposição, acho que é ainda mais forte esse papel de omissão masculina, né? Eu vi uma síntese sobre essa situação, acho que foi no HuffPost, que eles falando que o homem sempre... pega esse papel para si de infantilidade, de dependência feminina, como se fosse impossível resistir aos encantos que supostamente a Marina Rui Barbosa teria lançado para ele, e que ele não tinha nada para fazer a não ser aceitar o charme das mulheres, que elas sempre são colocadas nessa posição assim mais maldosa, né? E é muito, é exatamente isso que acontece. As mulheres são bastante colocadas nessa posição de vilãs da história, de todas as separações. Muitas vezes elas estando solteiras e o cara sendo o cara casado, e ele acaba sendo vítima e etc. Historicamente, pensando nessa história das mulheres e seus encantos, a gente tinha as bruxas, né? As bruxas que eram queimadas na Inquisição, e muitas vezes as acusações das bruxas eram de terem encantado homens casados, que não puderam resistir a toda aquela feitiçaria que as mulheres colocavam em cima deles. Pelo amor de Deus, 2019 a gente tá vendo a mesma coisa ainda, né? Nisso, né? Isso é uma coisa que acontece, parece anual, assim, para esses atores. Aconteceu esses dias também, não faz muito tempo, uns 2 anos atrás, com a Isis Valverde, que eu penso que aquela menina foi tão talentosa e aparece e tá agora bem apagada, pelo menos em novelas, que é onde ela aparecia mais, né? E a gente tinha mais como saber se tava na mídia ou não. Mas e aquilo aconteceu da mesma forma. A Isis era uma mulher solteira na época. Ninguém sabe direito o que aconteceu, mas surgiu esse mesmo boato de que ela teria... de que o Cauan Raymond teria traído a Grazi Massafera, né? Com ela e toda aquela... aqueles xingamentos, né, na internet. Eu tava falando com os meninos dessa turma de comunicação e novas tecnologias essa semana. A gente tá estudando um livro que é bem sobre isso, do Bill Churran, que é No Enxame, fala muito sobre como essas coisas na rede social, como qualquer, como não existe mais uma verdade absoluta, né? E como as coisas perdem o sentido e a essencialidade, né? Qual é a importância da gente saber se a Marina Rui Barbosa traiu ou não, e disso virar um assunto tão comentado, né? Trend topics do Twitter. E o que é que isso realmente é relevante? Quais são as consequências disso, né? Ele usa um termo que é o shitstorm, que seria assim uma chuva de merda, que é como as pessoas xingam e acusam e têm certezas absolutas acerca de situações em que elas nunca vão estar presentes. E nas redes sociais, a gente tem... as redes sociais são locais de muito afeto, porque não tem como antigamente a gente tinha no papel ou na carta ao leitor do jornal aquele tempo de a gente pensar e do sentimento acalmar um pouco para a gente conseguir passar para o papel que a gente estava sentindo. Lembrar que afeto não é só de carinho, né? Afeto é de afetar. De afetar. O afeto negativo, inclusive, né? Nesse caso, o afeto bem negativo, porque eu fui ler os comentários da Marina, nas fotos da Marina Rui Barbosa, e eu fiquei triste, sabe? Porque são outras mulheres reproduzindo esse machismo. Homens que falam coisas muito absurdas e por conta dessa falta de identidade, né, das redes sociais, que a gente nunca sabe direito quem tá comentando, quem não tá, as pessoas se veem nesse direito de fazer, de escrever o que quiser, né? E triste. Sempre em cima da mulher, né? Assim, se sentem nesse direito, mas a gente não vê acontecendo um terço em cima do homem, que é, de fato, a história da... O José Loreto é o pivô da separação do José Dele Loreto. Dele mesmo, né? Não faz sentido. E mesmo assim, a gente pensando por um outro lado, se a gente colocasse que fosse a Débora Nascimento que tivesse traído com... ou tentado trair com alguém que ela estivesse contracenando, meu Deus do céu, o que Exatamente. É que ela ia ouvir, né? O que ela iria ouvir. E a gente vê também a desconstrução daquele homem que a gente viu no... Amor e Sexo. No Amor e Sexo, gente, a pessoa não aprendeu, né? Nada, né? Não aprendeu nada, né? O cara lá, eu amava esse casal, shippava bastante esse casal. E eu vi isso, e ontem, ou foi hoje, ele postou no Instagram dele uma carta, né? Não sei se tu viu. Uma carta pedindo desculpas. Eu fiquei, meu Deus, se eu fosse a Débora Nascimento, eu nunca mais falava com esse cara, porque ele expôs ainda mais, né? O que ele achou pouco a exposição, porque eu não vi ela falando nada. Uhum. Em nenhum... Mas seria o caso dele não falar também, já que a Marina estava sendo super exposta? Mas ele nem negou que não, foi a Marina, né? Tipo, na carta lá, ele fala que não pode expor a pessoa. A carta foi péssima, a né? A carta foi péssima, não teve sentido nenhum. Se fosse nesse sentido, né, de poupar a Marina em algum nível, mas eu não vi dessa forma. É, podia ter dito, né, a gente, ó, caguei o pau, vacilei aqui, não culpa a menina não, que não tem nada a ver com isso. Mas não, foi lá e falou mais merda. Só ele pediu desculpa, né, disse que tinha acontecido, que era difícil acreditar, que ele não tinha traído, mas que ele não tinha chegado às vias de fato. Mas, assim, eu penso que eu ficaria com muita raiva desse cara, ó, se eu fosse a ex-mulher dele, se fosse a Débora Nascimento, porque toda a exposição que já ocorreu, ele vai lá e confirma tudo que já é dito. Certo. Mas pensando nessa lógica das redes sociais que você estava falando, assim, até que ponto é necessário um pedido de desculpa? Até que ponto a gente precisa expor? Onde é que a gente chega? Tem uma resposta para isso? Essa coisa das redes sociais, né, é que a gente nunca mais consegue ter um momento só com a gente, né? Mesmo quando a gente não tá com o celular na mão, a internet a gente não desconecta mais, nem para dormir. E isso é um problema que vai criando outros problemas dentro de nós, né? Então, eu entendo que ele tenha sentido essa necessidade. Talvez uma pessoa... Eu não sou a pessoa pública que ele é, então jamais vou entender essa posição dele. Mas eu imagino o desejo de retrucar tudo que estavam falando sobre ele, e a página dele seria o melhor lugar para isso, né? Então, é bem delicado esse momento em que você fala ou não fala. Eu achei só que foi muito cedo. Acho que em algum momento ele ia ter que se pronunciar. Uhum. Só que achei super cedo. Achei que... Será que ele teve já uma conversa com a Débora e tal? Fiquei pensando sobre isso, né? E não sei, mas eu fiquei bem chateada com essa carta que ele colocou, que eu achei que só piorou as coisas para Débora. Tipo, coloca ela numa posição, assim... sei lá, diferente, como se ela não tivesse autonomia sobre aquele relacionamento, né? Em que ele escolhe o que vai acontecer, o que não vai acontecer, o que expõe, o que não expõe, porque... Acho que isso é um ponto bem, bem delicado e bem importante da gente falar, né? É. Que acaba, assim, Não que ela não não que ela não esteja nesse lugar e que ele, de fato, seja um culpado. Até nem sei se tem culpados, né, em histórias como essa, mas acaba que, no fim das contas, ele que fala, né? Ele tem o poder da voz. Mas voz é dele, é muito estranho, né? Tudo é muito isso. Louco, né? Porque ela também é a mulher traída e, tipo... E também a Marina, né? Eu fiquei muito triste com o que fizeram com ela. Nem sei, não sei se é verdade, se não é, se aconteceu ou não aconteceu. Mas, mesmo assim, o foco que foi dado nela, em detrimento da omissão dele, é muito sério, né? A gente vê isso... das pessoas comentando somente sobre ela, dela aparecer numa foto no meio deles dois, né? Aquelas montagens loucas de matérias de jornais, de fofoca, em que a Marina aparece no meio deles. E, tipo, qual é a real intenção disso, né? Como é que a gente demoniza as mulheres aos poucos? É desse jeito, né? Colocando elas sempre como pivô de separação ou de outras situações em que a gente sempre acaba culpando o feminino, e isso, historicamente, isso nunca nos ajudou, né? Em todos os casos, em casos de assédio, em casos de estupro, de violência doméstica, a gente sempre tenta culpar a mulher de alguma forma, e isso nunca ajudou a gente historicamente, né? Porque a gente viu muita crítica naquele caso da mulher que foi espancada por 4 horas, que tinha conhecido o rapaz nas redes sociais e tal. Ah, mas ela levou ele, é culpa dela, levou ele pra casa e nem sabia quem ele era e conheceu nas redes sociais. E aí a gente vê... Como assim, né? Espancado por 4 horas, e é esse o pensamento da pessoa. E aí a gente vê no mesmo dia outra matéria da mulher que foi casada 40 anos com um cara e conheceu ele na igreja e ainda assim foi espancada e morta dentro de casa e tal. E aí, como é que você justifica agora, né? Que essa mulher conhecia esse marido e ele morava na casa dela, não era uma pessoa aleatória que ela botou dentro de casa. É pra gente... Essas contradições nas notícias, elas servem também pra gente perceber como é seletivo, sabe? A nossa forma de culpabilizar. Como ela é seletiva e ela tende a proporcionar melhores momentos para o patriarcado, etc, né? E pensando historicamente também, as mulheres já podiam ser culpadas também se traíssem um homem dentro do casamento. O casamento podia... Ele tinha direito sobre as mulheres, né? Assim, os homens têm direito sobre nós há muito tempo, né? Desde sempre, inclusive sobre os nossos corpos, sobre os nossos desejos, as nossas vontades. E aí, quando a gente pensa que é só uma história de fofoca, mas a gente vai buscando o quanto a gente tem sido oprimida durante todo esse tempo, e você consegue entender o que é que está acontecendo. Entender que a situação é um reflexo, né? De todo esse histórico machista e patriarcal, né? Que a gente vive misógino, bastante misógino. Isso que você está falando é muito importante, do controle dos corpos, né? A gente não sai de casa sem pensar em como vai estar vestido. Isso não existe no mundo feminino, né? E enquanto é completamente indiferente para o mundo masculino, ele não tem medo nenhum de sair na rua e ser estuprado por uma mulher. Eles não sabem o que é conviver com esse medo, né? E são coisas tão pequenas no dia a dia que a gente vai naturalizando, né? A gente vai pasteurizando tudo, assim. Gente, isso é só potencializado que a gente sofre em festa, por exemplo, quando a gente tá com um namorado e alguém esbarra na gente, né? Machuca a gente e pede desculpa pro nosso namorado. Ah, mas sempre. Sempre? Sempre, mas isso é muito sério. Tipo, eu já me irritei com isso algumas vezes, sabe? Porque isso é muito sério. A pessoa barrou em mim, tipo, eu não existo, né? Tipo, eu sou aquela propriedade sempre daquele propriedade homem com quem eu estou acompanhada. Isso é muito... Isso é todas essas coisas que acontecem. Esse caso de machismo, né? Com a Marina Rui Barbosa. Esses casos de violência doméstica, eles são potencializados de pequenas coisas que a gente vai equalizando, vai deixando pra lá no cotidiano, sabe? E é legal ver, assim... A parte boa disso tudo é ver que a discussão tá vindo à tona, né? Assim, não é o primeiro caso de traição, não vai ser o último caso de traição entre famosos, mas eu não me lembro de ter visto tanta discussão retórica na história, sabe? Assim, contra a narrativa que estava sendo feita, né? Estava sendo feita a mesma narrativa de sempre, do homem... E vão lá e contestam, que traiu, mas teve um pivô, gente. Até esse negócio de pivô de separação já é uma palavra terrível. Tava já construindo essa mesma narrativa. Né? Opa, peraí. Então, a gente tem um outro post aqui que tá contestando. A gente tem a gente aqui discutindo sobre isso para mais pessoas. E a gente talvez gerar mais discussão sobre isso. Então, assim, é uma luzinha, Sim, vai. Tem uma coisa... Nós tem uma coisa mudando, né? A gente... A gente percebe isso em todo esse ano passado que existiu essa campanha de eleição. Do Me Too também, né? É, muita coisa tá acontecendo, é verdade. A gente, no começo, quando eu tocava em assuntos como esses, né, mais delicados em sala de aula, eu percebia que muita gente ficava calada porque não concordava com o ponto de vista ou porque não compreendia bem o que é que eu estava problematizando. E nesse semestre agora que eu estava comentando exatamente esse caso da Marina Rui Barbosa, a gente estava comentando sobre isso, sobre essa questão das verdades. A gente estava falando sobre essas verdades nas redes sociais e como elas são extremamente potencializadas, etc. E aí, do tanto de gente que participou já sob essa ótica, né, de não culpabilizar a mulher, de compreender que o pivô da separação de José Loreto é o José Loreto, que tinha esse... rolou essa discussão na sala de aula? Na sala de aula rolou, né? E são alunos da publicidade, né, e do jornalismo, mais ou menos do quinto semestre. Então, a gente vê uma coisinha mudando, né? Eu fui monitora dessa disciplina há muito tempo, e aí, nos primeiros anos, eu notava que era mais resistente, assim, essas pautas progressistas e que... falavam sobre o feminismo e os problemas que o machismo trazia para a sociedade. A resistência era bem maior dos alunos. E hoje eu percebo que eles participam mais. Eu acho que isso é muito do que a gente faz em situações como essa, de trazer para a mídia, de circular informação sobre outro ponto de vista, né? Tudo é ponto de vista. E se a gente colocar todos à mesa para as pessoas escolherem, talvez seja mais fácil de optarem pela essa pauta progressista, né? Que não culpabiliza a mulher de tudo. E que a defende nos momentos em que ela realmente é a vítima. E importante sempre lembrar, como a gente falou assim, aqui, né? Que tudo isso é um reflexo histórico do que a gente já passou há anos e anos e anos e anos, né? De quando fala a gente mulheres. Parece uma história boba, parece uma fofoca, mas a gente consegue pegar resgates históricos que fazem a gente entender como foi que a gente chegou aí, né? Exatamente. E acho que talvez na sala de aula seja exatamente um lugar importante, né? A gente sempre tenta trazer uma coisa da contemporaneidade, né? Uma coisa vigente, assim, pra eles, e que eles consigam relacionar com aqueles textos, até porque essa é uma disciplina, assim, muito, muito atual, né? Fala muito sobre o que eles vivem, que é a internet, e sobre o que acontece com força na internet, os movimentos que vão, que viram físicos, mas começam no virtual, e ver essa mudança de atitude, né, de poucos anos atrás, de quando eu era monitora, de, o quê, uns 4 anos atrás, a primeira vez que eu fui monitora, e perceber como eles agora se colocam de outra forma, como as meninas também têm mais coragem de falar sobre. Né? Porque a gente também é silenciada, não só escondida, como a gente é silenciada, inclusive lembro. Em lugares de pensamento mesmo, em academias, né? Esse demais. Ponto de pensamento feminino é muito silenciado. Na faculdade, a gente percebe o medo que dá em falar, ainda mais sobre esse assunto. Ah, mas você é chata, é a feminaze, né, e tal. Mas eu lembro, foi um caso bem simbólico para mim, foi na UFRN que eu estava fazendo estágio de docência no ano passado, e tinha uma menina que ela parecia muito inquieta querendo falar, né, mas eu queria que ela fizesse por ela mesma. Uhum. E aí era um assunto sobre, era uma pauta feminista e só homens falavam, uma sala com muitos homens, né, as mulheres muito caladas, e aí quando ela foi falar, ela finalmente levantou a mão e foi falar, e o cara cortou ela. Aí você... E eu lá na frente, eu não vou mandar esse menino pra fora da sala. Não, mas eu fiquei calada, e aí outra menina defendeu ela. Não, ela tá falando, sabe? E aí elas começaram a falar, e eles se calaram. E lembrar dessa história do a pauta é feminista e só homens falam, lembrar que o José Loreto estava no Amor e Sexo e se mostrava um cara super desconstruído, uhum. E falava quanto ele aprendia como feminista. Então, assim, não dá nem pra dizer que ele era um cara... que não tinha um conhecimento sobre isso, né? Não, ele sabia, né? Não só sabia, como se colocava nesse lugar de um homem desconstruído. E aí a situação, ele se coloca e coloca a mulher dele, essas duas mulheres, em uma situação super problemática. Eu vi que a Marina disse que se pronunciou dizendo que ia ter que se afastar dele. Imagina que loucura você contracenando com o cara, porque eu acho que agora eles são par romântico. Sim. E aí você, por toda a situação que o cara deixou crescer e deixou chegar lá, e aí não fala nada conclusivo nessa carta, que seria finalmente um pronunciamento, né? Fala nada conclusivo, deixa tudo subentendido demais. E aí, ele não, ele, ninguém, exatamente o que você disse, ninguém pode dizer que ele não tem conhecimento dessa causa, né? Que ele não entende os pormenores do que isso vai causar nessas mulheres. Ele entende. E aí, lembrar que a gente tomar cuidado, inclusive, voltando para a história da mulher que foi espancada, assim, a gente nunca vai saber, né? É. Quem vai ser o cara que vai trair, quem nunca. Vai ser o cara que vai bater, quem vai ser o cara, inclusive, que vai matar. Não vá. Ah, é porque ele é desconstruído, porque ele é de esquerda, porque ele é isso, porque ele é aquilo. No fim das contas, assim, ele também é favorecido por um sistema patriarcal. Exatamente. Que ele... vai fazer ele fique numa boa enquanto ele tá totalmente errado. A gente percebe isso na gente, né? Enquanto mulheres, quantas vezes a gente tem que ser. Eu me percebo me corrigindo muito sobre pensamentos que eu sei que são reproduções machistas, né? Então, às vezes eu olho uma foto assim, nossa, ela tá tão feia, aí eu. Foda-se, né? A foto dela, não tem nada a ver se com postou, isso. Vou curtir, tá linda. Sabe? E a gente se pega o tempo inteiro. Ninguém porque tá livre, isso é né? Muito a gente enraizado. Foi... A gente foi muito. A gente nasceu nessa cultura, né? Provavelmente a nossa geração ainda vai morrer dentro dela. Sim. Mas aí a gente tem uma esperança para as próximas, né? Que quando nasce essa pauta, quer dizer alguma coisa, né? Quando nasce esse desejo de ver de outra forma, quer dizer alguma coisa. Então, talvez mais para frente. A gente consiga ver mulheres diferentes, né? Que não se martirizam e não martirizam as outras. E que se colocam no local de dono das suas próprias vidas, né? Acho importante isso acontecer. A gente espera com muita esperança, porque né, ninguém merece porque passar tá o que a difícil. Gente, que as nossas antecessoras passaram, assim, não merece. Mas assim, pra gente encerrar o papo, foi ótimo, acho que a gente podia passar muitas horas falando sobre isso. E puxar muitas abas. E tem muito assunto. Porque tem muito que se dizer, mas talvez a gente repete assim, essa dose. Mas o podcast é chamado Diz Mulher, para mulheres falarem, colocarem sua voz e serem escutadas. E eu queria saber, Diz Mulher, Virna, qual é o recado que você tem para dar? Eu acho que esse movimento ele tem que partir de mulheres para as mulheres, sabe? Eu acho que vai ser muito difícil pedir para homens abrirem mão dos privilégios que eles já têm. Então, acho que se a gente tiver consciência do nosso corpo, das nossas atitudes e dos nossos deveres como mulheres e mulheres para outras mulheres, eu acho que a gente vai começar a desconstruir isso que está posto para nós como obrigação, né? Então, se a gente conseguir fazer pequenas coisas pelas mulheres que já estão do nosso lado, a gente já vai fazer muito para que atitudes como essa, que demonizam Marina Rui Barbosa, que já demonizaram diversas outras atrizes e mulheres que não são famosas, que colocam elas nessa posição de pessoas que causaram um sofrimento tão grande para outras mulheres, seja colocado de lado, que a gente consiga perceber que os homens têm parcela significativa nos sofrimentos que eles mesmos passam. E são responsáveis por suas próprias atitudes, né? Parar de dizer que são os meninos, as crianças, os garotos, né? Era pra ela dizer, eu tô me matando aqui. Mas é isso. Mas que são responsáveis por suas atitudes. Parar essa história de que, o bichinho, o coitado, o garoto. Eles precisam parar de achar. Quando é que eles vão ficar adultos? Nunca, né? Parece que nunca ficam adultos e que estão sempre procurando outras mães em vez de namoradas e esposas. Companheiras, né? Eles querem outras mães e colocam as mulheres sempre nesse papel de, ela tem que me perdoar, não tem que perdoar nada a menina, ela tem que seguir a vida dela, né? Ou se ela quiser perdoar também. Ninguém tem nada a ver com ninguém isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas de não colocar a mulher sempre nessa situação de sedutora, de que pode acabar com um relacionamento, porque só quem pode acabar com o relacionamento que você está é você mesmo, né? E as pessoas que estão dentro desse relacionamento. Não a Marina Rui Barbosa, que era uma terceira. Exatamente. É isso, muito obrigada. Obrigada, foi um prazer, foi ótimo. Eu espero que a gente levante essa discussão. E você que está ouvindo, Diz Mulher, manda um e-mail, manda uma mensagem, procura a gente no Instagram, enfim. Estamos aqui para discutir, para conversar e sugerir nomes e temas para a gente discutir. Muito obrigada e até a próxima.